Rio Sul, Rádio 6 e 1. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Trilhões, 900 bilhões e 17 milhões de versões de Always on My Mind dos Pet Shop Boys. Começa o Flash House de hoje com mais uma. Flash House é um programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcante. É, para você melhorar seu sábado, né? Para você, sei lá, bota aí um espacinho, né, na sua sala, no espaço que você preferir. Sacudir um pouquinho o esqueleto, né, chegando um móvelzinho pra cá, um sofazinho pra lá, ou então, sentar de maneira mais confortável e balançar o pescoço, sei lá, ou se aprontar pra ir pra balada mais tarde, ou pra ir se divertir um pouquinho, passear, pra melhorar o seu sábado com músicas velhinhas, bacanas, mixadinhas pelo DJ Marcante, tá? Então, o Flash House de hoje vai começar com Pet Shop Boys, Always on My Mind, uma das trilhões das versões que eu já toquei por aqui. Teremos também Mark McCabe, Seal, Manic Monday com os Bengals. Olha só que versão bacana que eu vou tocar. Então se liga aí, teremos até Elvis Presley. Então, já deu pra sacar que o set tá imperdível. É só aumentar o volume e deixar fluir. You

Marcante. Shows Minds, Bengals com Manic Monday, Still Crazy, Mark McCabe, Love is in the Air, Pet Shop Boys, Always on My Mind, começou o primeiro bloco do Fresh House de hoje, que não fica por aqui, tá? E você não saia daí de jeito nenhum, porque o segundo bloco tá bacana pra caramba também. Você está ouvindo Flash House. A Rio Sul Rádio toca as melhores músicas do mundo. Confira. Escúchame, no me importa. Sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farla apposta. Aspetto ancora una risposta. França. Je serai plus que guitare. Plus je voudrais. Pour me donner envie de danser. De chanter, de rêver, d'avancer. Não basta só falar. Tem que tocar. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 6:36. Inglês.

I'll make it.

you can have me. You suddenly want me. Now that I'm with somebody else, you tell me you love me. I slept on your doorstep, begging for one chance. Now that I finally moved on, you say that you miss me. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Then I spent so many nights.